anunciaste a última praga e o silêncio tomou o Egito. A meia-noite traria juízo e o pranto encheria a terra. Mas Israel seria preservado, pois tua mão guarda o teu povo. Mesmo quando o mundo treme, tu permaneces fiel. Deus que vê o sofrimento, tu te levantas para libertar. A justiça chega no tempo certo. Teu amor nunca falha. O faraó rejeitou tua voz, mas tu preparavas o livramento. Noite sombria estava chegando, mas a aurora da liberdade também. Tu és o Deus que cumpre promessas, o Deus que vela por seus filhos, Deus que vê o sofrimento. Te levantas para libertar. Caminharemos em tua luz, pois tu és o Deus da salvação.